expressar no meu rosto o prazer de estar com Cristo. É assim como o sol de verão, com todo seu brilho. E cantar, e andar, e falar do seu sacrifício. Se tornou para mim todo o ar que respiro aqui. Por duras provas passarei, pra provar que vencedor serei, que a opressão não tem lugar. Cristo em mim vai reinar, não tenho medo de falar. Sou cristão, lhe dei o meu coração, com ele vou me alegrar no amanhã que virá. No meu rosto o prazer de estar com Cristo. É assim como o sol de verão, com todo seu brilho. E cantar, e andar, e falar do seu sacrifício. Se tornou para mim todo o ar que respiro aqui. Por duras provas passarei, pra provar que vencedor serei, que a opressão não tem lugar. Cristo em mim vai reinar, não tenho medo de falar. Sou cristão, lhe dei o meu coração, com ele vou me alegrar no amanhã que virá.